gente pra que não dá nada. Ah, Jared, calma, calma, calma. O menino cantou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro. Ah. Cantou a quebrada. Tô na laje, o meu dedo rasga. Empinando pipa, desbicando raia, desbicando raia. Lembra daquela, oh, aquela mais linda da quebrada. Hoje pode pra ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Baile quebrado, oh. A linda chacoalhando a lata. Ah, hoje pode pra ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Quebrada, tô na laje, o meu dedo rasga. Empinando pipa, desbicando raia, desbicando raia. Lembra daquela, oh, aquela mais linda da quebrada. Hoje pode pra ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Baile quebrado, oh, e a linda chacoalha. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Quebrada, tô na laje, o meu dedo rasga. Empinando pipa, desbicando raia, desbicando raia. Lembra daquela, oh, aquela mais linda da quebrada. Hoje pode pra ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Baile que...